Homem cita despertando, sono mais que profundo. A mente malvada acordou pra amedrontar todo mundo. Milhões de formas de matar existem, ele vai escolher. Corra, se esconda, não adianta, pois o alvo é você. A dor alimenta a mente do ser humano que não tem dor. A paranoia, a maldade o acompanha, ele nunca está a sós. Dinheiro é pouco, o que ele precisa é degolar, matar, pisar, socar, chutar, furar, fazendo a mente inocente sangrar. Ele mostra a cara, pois o medo não o atinge. Velhas, velhos, crianças, homem, mulher, ele agride. Está à solta no meio da calada, você pode ser o próximo a ser apunhalado por esse louco que anda drogado, armado, demônio folgado, que não pensa em nada a não ser em caçar e matar. O meu papel nessa trilha é apenas te avisar que o mal está vivo, vestido de preto, querendo seu coração. Pobreza, miséria, ódio, tristeza, igual a reação. Com os olhos queimando em brasa no nariz, o branco na cabeça, fumaça na mente, a desgraça na cintura, a faca que vive afiada, escute a estrada. Sangue, corpos espalhados, a vizinhança querendo saber quem foi. Um, dois, tranque as portas, agora não deixe pra depois. Eu avisei a você. O homicida despertou. Caras, e vai apagar eles. Não é nada difícil. Tudo bem, mas desde que não tenha muita gente, nem velho, nem criança, falou? Porra, cara, eu mato qualquer um, cara. Eu não ligo a mínima, tá bom? O mal que a sociedade mesmo despertou. Vai andando maquinado na cena, querendo causar o terror. Ser humano consumido pelo ódio, querer ser lugar no pódio, mas fica para trás. Encomenda logo óbitos, as antes são jogados no mundo do esquecimento. Vai cair no tormento, daí eu só lamento. Vai sangue escorrendo e o velório ocorrendo. O homicida despertou, agora ele quer matar. O homicida despertou, agora ninguém vai parar. Coça a engatilhada, sempre pronta pra matar. Várias balas deflagrar e o trabalho acabar. O mundo com certeza vai girando, ao contrário, são poucos que se adianta, a maioria no atraso. O planeta em que vivemos pertence ao diabo. O fato é reversível, está tudo acabado, inconformado com a sede de sangue, ele quer mais. Pensa como os animais, vai fazendo uma dos jazz. No jogo macabro, sinistro, mostra do que é capaz. Vai praticando tudo que o mundo ensinou. Ser humano cheio de maldade que não tem rancor. A bomba já foi acionada, o próprio homem apertou. E a consequência é viver sempre no horror. Nem tente se arriscar, senão vai se machucar. O mundo pronto pra matar, se os otários vacilar. Não dê falha, senão com certeza leva bala, é tirado de canalha, vai parar dentro da bala, correria todo dia até o final do dia, porque o elo tá formado e a família reunida. Vai, eu resentinho, pode ir, eu vi, vai, eu avisei a você, o homicida despertou. Eu avisei a você. Smurf, esse é o lado cego.